Aleluia, glorifique o nome do Senhor, aplauda, reconheça, Ele é o Senhor, a glória, o poder, a honra, seja dado ao nome dEle, pode se assentar, querido. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Enquanto você se assenta e reconhece que a glória, o poder é do Senhor, eu te convido a abrir a sua Bíblia em Lucas, no capítulo 17, Lucas capítulo 17, e o texto que inicia no versículo 11 até ao versículo 16. Lucas capítulo 17, versículo 11 até o 16. Diz assim: E aconteceu que, indo ele a Jerusalém, passou pelo meio de Samaria e da Galiléia. E entrando numa certa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 homens leprosos, os quais pararam de longe e levantaram a voz dizendo: Jesus, Mestre, tem misericórdia de nós. E ele, vendo-os, disse: Ide e mostrai-vos aos sacerdotes. E aconteceu que, indo eles, ficaram limpos. E um deles, vendo que estava são, voltou glorificando a Deus em alta voz, e caiu aos seus pés com o rosto em terra, dando-lhe graças, e este era samaritano. Amém? Nos tempos modernos das redes sociais, criou-se uma moda, vamos dizer assim, nos últimos tempos, das pessoas se identificarem com alguns personagens. E um pouco por conta de propaganda, um pouco por conta de modinha, né, como o pessoal diz, o pessoal acaba colocando no seu perfil no Facebook, ou tweetando, ou fazendo qualquer outro tipo de interferência dessa, algumas frases do tipo, somos todos, e aí alguma questão que está ali na moda. Isso já passou de somos todos macaco, como foi um tempo atrás, como aconteceu por conta de um evento associado ali a preconceito contra um jogador. Isso já foi somos todos e uma série de outros somos todos, como se tem visto quase que semanalmente. E hoje eu, na verdade, queria pensar que somos todos samaritanos. Talvez seria uma boa frase para a gente colocar nas nossas redes sociais ao sairmos do culto, ok, pessoal que tem celular com internet? Ao sairmos do culto, somos todos samaritanos. A gente até acha que na Bíblia se fala muito dos samaritanos. Eu mesmo me espantei quando comecei a fazer um levantamento e ver quantas vezes a Bíblia fala dos samaritanos. Eu me espantei que são somente 10 vezes. Eu me parecia muito mais, porque em toda a minha vida dentro da igreja, eu ouvi tanto falar de samaritano, e na nossa vida diária nós ouvimos tanto falar de samaritano. Tem o Hospital do Bom Samaritano, antigamente tinha uma loja de sapato, nem sei se tem mais, tinha um negócio desse? Samaritana, sei lá como é que era, ou era pernambucana, ah não, essa era outra. Tinha samaritana também, não tinha? Tinha, eu sei disso, é coisa muito antiga. Ângela está fingindo que não conhece, ela fez careta, que isso, Ângela? Está dizendo, eu sou muito novo, não lembro. Mas a gente ouve muito falar de samaritano, mas na verdade, só 10 versículos em toda a Bíblia citam a palavra samaritano. Os samaritanos têm uma trajetória bem interessante, porque lá no livro de 2 Reis conta como esse povo surgiu. E aí eu começo a analisar por que que somos todos samaritanos. Os samaritanos formavam um povo bem misturado, meio estilo brasileiro. Foi uma área que foi invadida pelo rei da Síria, e o rei da Síria tomou aquela região, que era o reino de Israel, e ele tirou os moradores dali e levou para vários outros lugares. E pegou moradores de vários outros povos e transplantou esse pessoal para aquela região que era chamada Samaria. E aqueles que mudaram para aquela região passaram então a ser chamados samaritanos. E vinha gente de todos os povos, de várias regiões, que traziam várias culturas, que gostavam de vários tipos de comida diferente, que tinham vários tipos de ritmo de música diferente. Parece Brasil, não é? Não parece? E aí vem o fato. O texto de 2 Reis fala que eles chegaram naquela terra e viram que ali existia um Deus poderoso, um Deus que já tinha resgatado o seu povo do Egito, um Deus que tinha dado vitória sobre muitos inimigos. Mas aquele povo trouxe também consigo as suas crenças. E o texto de 2 Reis fala que aquele povo temia o Senhor, mas continuava praticando o seu culto aos seus deuses. Continuava seguindo as suas tradições religiosas. Continuava misturando, e aí começou essa coisa, começava a misturar as suas tradições religiosas com o culto ao Deus verdadeiro, ao Deus de Israel. E aí não se fala mais desse povo no Velho Testamento. Ele some. A história para e só retorna no Novo Testamento quando nós vemos Jesus, já no seu ministério, chegando até aquela região de Samaria e encontrando o povo chamado samaritano. Eu, usando o texto de Lucas, eu quero que a gente pense particularmente nas três referências que no livro de Lucas nós temos a respeito dos samaritanos. Se você quiser anotar ou quiser marcar depois na sua Bíblia, Lucas, no capítulo 9, nós temos uma referência e nós faremos menção dela. Também Lucas, no capítulo 10, a outra referência, nós também conhecemos essa passagem, faremos menção dela. E o texto que lemos, Lucas, capítulo 17. Esses três textos, aí os versículos associados, são apenas os três trechos do livro de Lucas que fala e cita de samaritanos. Fora esse, nós também temos citação no livro de Mateus, uma, e no livro de João, mais três citações, e uma no livro, João, são uma, duas, três, quatro citações, e uma no livro de Atos. Essas três citações do livro de Lucas particularmente me interessaram, porque na minha análise, na minha observação, elas construíram uma trajetória, uma história que nós precisamos nessa noite reconhecer que ela se assemelha a nossa. A primeira situação se encontra lá no texto de Lucas, no capítulo 9, quando lá, a partir do versículo 51, Jesus se desloca em direção a Jerusalém. Ele estava indo em Jerusalém porque já se aproximava ali os dias em que iria acontecer algo com ele, em que ele estaria se manifestando ali de forma plena, aqueles dias do próprio sofrimento do Senhor. E ali, Jesus indo até Jerusalém, ele resolveu parar, fazer uma parada numa aldeia de samaritanos. E ele encaminhou alguns discípulos à frente dele e falou: olha, sigam e encontrem um lugar para eu descansar. Encontre uma casa que nos receba, encontre um espaço para que a gente possa estender ali um pano e dormir, não sei, podia ser de repente uma garagem, não tinha carro naquela época, mas, né? Era um estaleiro, não, como chamam, um estábulo, é estábulo, estaleiro, eu estou rouco, estou falando a palavra errada. Um estábulo, podia ser de repente um lugarzinho ali qualquer em que ele pudesse ser recebido, quanto em tantas outras vezes Jesus experimentava. Mas aqueles discípulos chegaram àquela aldeia dos samaritanos e ninguém quis receber Jesus. Ninguém quis receber Jesus naquele lugar. E inclusive alegaram e olharam para Jesus e não aceitaram que Jesus estivesse, porque ele estava com feição, ele estava com o aspecto de quem ia até Jerusalém. Eles não aceitaram. É interessante que Jerusalém tem a ver com adoração. Jerusalém era o lugar do templo, era o lugar onde se buscava Deus. E eu comparo nesse sentido que, como samaritanos, pelo menos em uma época das nossas vidas, pelo menos em um momento da nossa trajetória, nós somos muito resistentes à vontade de Deus. Em algum momento da nossa trajetória, e tomara que você não esteja enfrentando esse momento na sua vida, nós somos resistentes àquilo que Jesus quer em nós. Jesus, nessa situação, queria repousar, queria descansar, queria pousar na aldeia, e aqueles foram resistentes, porque olharam para Jesus e falaram: esse camarada está indo adorar em Jerusalém, eu não quero me envolver com isso. Ou talvez, não, ainda não é tempo, quem sabe mais para frente, ainda não, deixa para daqui um tempo. Talvez aqueles homens e tantas casas, era uma aldeia, não era uma cidade, era uma pequena aldeia, talvez ali algumas dezenas de casas, mas nenhuma delas recebeu, nenhuma das casas, nenhum dos espaços foram abertos para Jesus e os seus discípulos, porque eles estavam indo em direção a Jerusalém adorar. Quantas vezes temos sido como esse tipo de samaritano que não aceitou e não ouviu e não deu crédito àquilo que Jesus quer, aquilo que Jesus quer realizar. Esse tipo de samaritano é bem comum na nossa trajetória, em situações mais intensas, às vezes menos intensas, mas em muitas situações da nossa trajetória nós somos esse samaritano, que temos resistência àquilo que Deus quer realizar, àquilo que Deus quer trabalhar. E os discípulos, irmãos, e o texto fala que dois desses discípulos, Tiago e João, e olha que Tiago e João eram camaradas, e depois você conhece o Evangelho de João, um cara que fala tanto de amor, eles chegam para Jesus e falam assim, em versículo 54, Tiago e João falando a Jesus: Senhor, queres que digamos que desça fogo do céu e consuma como Elias também fez? Os discípulos olharam para aquela situação, talvez indignados, como não receberam o nosso mestre, como não abriram espaço para que o meu mestre ficasse, e eles viraram para Jesus e falaram: quer que a gente ore aqui e faça cair fogo do céu e consuma com todos eles, porque Elias fez isso e várias vezes, várias vezes. Às vezes a gente, por conhecer menos do que deveria o texto, a gente referencia só o fogo descendo do céu naquela situação do altar, em que Elias e os profetas ali dos Baalins, os profetas de Baal e dos demais Baalins, fizeram ali uma disputa em relação a qual era o Deus verdadeiro. Mas o irmão deve se lembrar que uma vez, pelo menos, Elias estava em cima do Monte Carmelo, e aí o rei mandou um exército prender Elias, e Elias orou, e o fogo caiu do céu, e aquele exército foi consumido. O rei mandou outra companhia, e da mesma forma, o fogo caiu, e todos eles foram consumidos. E aí o rei mandou de novo, e aí o pessoal já chegou com mais temor, e vieram pedindo: pelo amor de Deus, Elias, não faz cair fogo do céu não, que eu tenho família para criar, eu tenho filho, eu tenho dívida para pagar, vai ficar a carne para minha mulher, por favor, por favor. E aí Tiago e João chegam para Jesus e falam assim: Senhor, você quer que a gente faça igual a Elias? Faça cair fogo do céu sobre esses incircuncisos, sobre esses que não temem o seu nome. E aí Jesus vira para eles e fala assim: não, tem jeito para eles ainda. Não com essas palavras, querido, mas Jesus fala isso: tem jeito para eles. Porque Jesus fala no versículo 56, porque o Filho do Homem não veio para destruir as almas dos homens, mas para salvá-las. Aleluia. Salvá-las. Jesus veio para nos alcançar. Olha, irmão, quantas vezes nós merecemos fogo do céu na nossa cabeça para queimar, porque hoje nós merecemos fogo do Espírito Santo, amém? Fala amém, querido. Porque nós somos dele, então aqueça-nos, Espírito Santo. Essa deve ser a nossa oração. Ateia o fogo do alto céu em cada coração, como diz o hino do cantor cristão. Essa é a nossa oração hoje. Mas em algum tempo da nossa vida, talvez, nós merecêssemos fogo de julgamento. Talvez merecêssemos sobre a nossa cabeça, sobre a nossa vida, sobre as nossas coisas, um fogo de julgamento de Deus, porque estávamos andando fora do desejo de Deus e com o nosso coração resistente, sequer queríamos receber a Jesus. Olha, irmão, mas se cada vez que a gente merecesse esse tipo de fogo, nós fôssemos queimados, irmão, hoje só tinha palito de fósforo queimado aqui dentro, não tinha ninguém inteiro. Aí Jesus olha e fala assim: não, não, eu não vim destruir os homens, eu vim salvá-los. Aleluia. Esses samaritanos tiveram uma nova oportunidade. Esses samaritanos puderam repensar o que eles tinham passado. Esses samaritanos tiveram a chance, porque Jesus nos ama. Jesus nos ama. Se nós somos resistentes à vontade de Deus, se somos resistentes àquilo que Deus quer fazer em nossas vidas, querido, eu quero te dizer, Jesus vai continuar querendo agir sobre a sua vida. Jesus vai continuar querer te alcançar com os braços de amor. Jesus continua querendo tocar no seu coração e te alcançar com misericórdia, com vida, com transformação. Porque esse é Jesus, ele não muda, ele continua assim. Por mais até que os Joãos e os Tiagos do nosso redor queiram fogo sobre nós, o Senhor Jesus quer nos alcançar com a sua misericórdia. Olha, e se um dia fomos iguais a esses samaritanos que não quiseram Jesus, isso já ficou no nosso passado, amém? Se você entrou nessa noite aqui, talvez se encaixando no perfil desse samaritano, eu quero te dizer, saia daqui considerando que isso ficou no seu passado. Porque se você entrou e tem uma hora, talvez que você entrou, deixa eu olhar o relógio, talvez um pouco mais de uma hora que você entrou aqui, talvez um pouco menos, depende da hora que você chegou, mas se você chegou e se reconheceu agora como um desses samaritanos, eu quero te dizer, você não pode ser mais como esse. Você não é mais hashtag somos todos samaritanos, Lucas capítulo 10. Não somos. Não somos, amém? Porque nós precisamos ser abertos, livres a entender e receber o que Jesus quer ministrar em nossas vidas. E o que Jesus quer para nós é muito bom. O que Jesus quer fazer em nós é maravilhoso. Porque aqui Jesus ia para o lugar de adoração. É possível que alguns daqueles samaritanos tivessem até a oportunidade de seguir com Jesus. Por que não? Talvez algum daqueles samaritanos podiam ter encontrado cura. Ou será que naquela aldeia não tinha ninguém doente? Talvez alguns samaritanos naquela noite, naquela situação, poderiam ter encontrado em Jesus consolo. Poderiam ter encontrado em Jesus sustento. Porque desesperado e faminto tem em todo que é lugar, irmãos. Mas graças a Deus, nós estamos aqui e não somos resistentes ao Senhor Jesus. Feche seus olhos, vamos orar. Eu quero que nessa noite a gente ore, entendendo várias vezes qual é a nossa posição, qual é a nossa relação como samaritano que somos, como povo que temos influência de todos os lados, mas que precisamos encontrar verdadeiramente quem somos. Senhor, em nome de Jesus, Pai, Senhor, agora entendendo, Senhor, que samaritano rejeitou a tua palavra, rejeitou o teu nome, foi samaritanos nessa aldeia, foram reticentes, resistentes a receber Jesus, porque ele tinha cara de quem ia adorar. Senhor, se em nosso coração há esse mesmo espírito, Pai, eu quero clamar quebra em nossas vidas. Se há resistência ao mover e ao agir de Deus em nós, se há resistência do mover e ao agir de Jesus em nós, Pai, quebra isso de nossas vidas. Nos dá, Senhor, a liberdade. Senhor, afasta de nós o fogo do teu julgamento, ó Pai, e nos inclui no fogo do teu Espírito, ó Pai. Santo é o teu nome. Deus, nessa hora sim nós oramos. Em nome de Jesus, amém. Eu estou falando Lucas capítulo 10, mas é Lucas capítulo 9, né? Que na minha página está com Lucas capítulo 9. O outro texto que nós temos em Lucas é no capítulo 10, sim. É no capítulo 10, a partir daquela história bastante conhecida, a parábola do samaritano. E é interessante que os discípulos seguiam com Jesus, eles tinham tido essa experiência com os samaritanos, e ali algum tempo depois, nós não sabemos, mas algum tempo depois, Jesus traz ali uma parábola, agora no capítulo 10, não mais no capítulo 9. No capítulo 10, Jesus traz uma parábola, e aí talvez venha a maior referência samaritano que a nossa mente consegue referenciar. É dessa parábola que surge o tal do Hospital do Bom Samaritano, ou outras entidades de ajuda que usam o termo samaritano, porque aqui nós ouvimos falar de um samaritano que normalmente nós identificamos como bom, porque foi ele que, vendo alguém ferido, vendo alguém num estágio de quase morte, ele teve amor, ele teve piedade, ele teve cuidado com aquele, e aí então ele alcançou aquele ali, e o versículo 33 diz: mas um samaritano que ia de viagem chegou ao pé dele, daquele que estava ferido, vendo, moveu-se de íntima compaixão, e aproximando-se, atou-lhe as feridas, deitou-lhes azeite e vinho, e pondo sobre o seu animal, levou-o para uma estalagem, e cuidou dele, e partindo no outro dia, tirou dois dinheiros e deu ao hospedeiro, e disse-lhes: cuida dele, e tudo o que de mais gastares, eu te pagarei quando voltar. Esse samaritano, que nós conhecemos tão bem da história que Jesus contou, ele é referência para a gente, de alguém que se preocupa com o próximo, de alguém que se moveu de íntima compaixão, alguém que foi movido na necessidade do outro, quando o outro estava sofrendo, quando o outro estava quebrado, literalmente, estava destruído. Esse samaritano olhou e foi movido por íntima compaixão. Íntima compaixão significa que foi algo que veio de dentro, foi algo que nasceu no profundo do coração daquele homem. Querido, todos nós, independente de quem somos e de quem, em que situação estamos, podemos ser alvo do mover de Deus para estabelecer a vontade de Deus no mundo. Pode ser o cidadão mais incrédulo, pode ser o cidadão menos crente, menos temente a Deus, pode ser o cidadão menos santo do mundo, que Deus, se quiser, pode usá-lo para transformar alguma realidade. Você conhece talvez aquela ilustração de um orfanato, é bem conhecida, de um orfanato em que eles estavam passando muita necessidade, tinham acabado ali os alimentos, e aquele orfanato, a missionária que tomava conta, reuniu as crianças e começaram a orar, pedindo que Deus desse providência, de que Deus mandasse alimento, mandasse sustento. E segundo a ilustração, dizem que isso eles oravam ali, clamavam, e a voz tão alta que dois ateus que passavam ali em frente pararam e começaram a escutar e falaram: mas são realmente pessoas incultas, como é que é possível? Eles acham que Deus é que vai atender, acham que Deus vai fazer alguma coisa. Você acha que eles acreditam? É muita ignorância. E ficaram ali analisando a ignorância daquela missionária com as crianças clamando a Deus por sustento, por ajuda. E aí um virou para o outro e falou assim: vamos divertir um pouquinho, vamos enganar esse pessoal. E correram lá na primeira venda e compraram vários itens, vários alimentos. Foram numa loja de brinquedo, compraram brinquedos de todo tipo. Foram numa outra loja, compraram roupa, reuniram aquilo tudo, colocaram em caixas, correram na frente daquele orfanato, bateram na porta, saíram correndo e se esconderam atrás de um arbusto, ficaram olhando. E aí a missionária abriu a porta junto com as crianças, e ali tinha compra suficiente para um longo período, tinha brinquedo, tinha roupa, tinha de tudo. E aí a missionária expressou: crianças, Deus ouviu a nossa oração, nos respondeu, nos mandou mantimento e muito mais. E os dois rindo atrás da moita, falando: nós enganamos os bobos ali. Eles acham que foi Deus, mas foi a gente que deu. Você conhece, não conhecia essa ilustração, agora você conhece. Na verdade, independente de quem seja, Deus pode usar o homem para alguma coisa na terra. Agora, esse samaritano, o texto não diz se ele era temente a Deus, o texto não diz se ele praticava o culto a Deus como os personagens que o antecederam, porque passou por aquele homem ferido, passou o levita, passou o sacerdote, passaram homens de condição de atendê-lo, inclusive espiritualmente. Mas quem reconheceu o chamado de Deus foi aquele homem samaritano. Foi aquele homem que a história fala muito pouco dele, mas que Jesus exalta o comportamento de amor dele. Nós precisamos ter em nós essa liberalidade. Porque se até mesmo um ateu faz isso no orfanato, se até mesmo um samaritano, que nós não conhecemos a trajetória de vida dele, quanto mais nós que somos salvos, remidos, quanto mais nós que tememos o nome do Senhor, podemos ser usados como instrumentos de Deus no nosso mundo. No culto pela manhã, já há duas semanas, nós temos falado, porque a IBD está estudando sobre profetas, profetas menores. E na mensagem dos dois últimos domingos, nós temos falado sobre o profeta no tempo de hoje. Nós somos profetas, amém? Nós temos um chamado profético sobre as nossas vidas. E nós temos um chamado para manifestar o amor de Deus aonde estivermos. Afinal de contas, dois grandes mandamentos cabe ao homem: amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a si mesmo. Esse samaritano do capítulo 10, ele recebeu dentro dele um fogo de amor que Deus estabeleceu para que ele demonstrasse amor. Nós que já temos recebido o Senhor Jesus, nós mais ainda podemos manifestar a glória dele, o amor dele, aonde estivermos. Olha, irmãos, esse samaritano não só cuidou das feridas, esse samaritano passou uma noite cuidando de quem estava sofrendo. Esse samaritano, não satisfeito com isso, ele pagou, porque ele não podia mais estar ali, ele pagou para que alguém cuidasse. Daqui a pouquíssimo tempo, setembro, nós voltaremos a falar mais especificamente de missões. Mas eu já quero disparar no seu coração o amor pelos necessitados, o amor por aqueles que não são alcançados por Jesus. Nós que somos salvos, nós que fomos resgatados pelo Senhor, precisamos ter no nosso coração o ardor do amor que Deus tem para com aquele que precisa. Nós não temos a capa da religiosidade, nós temos a unção do amor em nós. Nós não temos a capa da religiosidade do sacerdote e nem do levita, nós temos a unção do amor em nós. A unção que Deus estabeleceu naquele momento sobre a vida desse homem samaritano está ao nosso dispor. Se a gente começar a demonstrar amor, queridos, aonde estivermos, no nosso trabalho, na nossa família, se começarmos a demonstrar amor numa dimensão semelhante ao que esse samaritano demonstrou pela ação de Deus na vida dele, nós alcançaremos grandes coisas ao nosso redor. Pessoas reconhecerão o amor de Deus, vidas serão alcançadas, nós teremos dias de paz, dias de alegria, dias de bonança. Se alguns samaritanos rejeitaram a Jesus, esse samaritano, ele foi instrumento de Deus. Aleluia. Instrumento de Deus. E aí precisamos realmente reconhecer que temos que ser instrumentos de Deus. Normalmente, nós temos sido instrumentos com pouco uso, seminovo, como diria, né, a propaganda do carro, seminovo. Nós somos instrumentos seminovo, quase sem uso, irmão. Que vergonha. Que vergonha chegar no céu e sermos chamados de instrumento seminovo. Querido, nós temos que nos gastar na obra do Senhor, não que precisamos sofrer, não é isso, mas precisamos nos envolver, precisamos nos colocar à disposição de Deus para aquilo que Deus quer fazer através da nossa vida. E olha, querido, tem a coisa que Deus quer fazer através de nós. Tem muita coisa que Deus quer. E a primeira dela começa na sua casa. As primeiras delas começam no seu lar, entre você e o seu esposo, entre você e os seus filhos, entre você e os seus pais. As primeiras delas acontecem nesse espaço e alcançam todos os espaços onde você estiver. Precisamos ser samaritano, instrumento de Deus. Queria orar mais uma vez, feche seus olhos. Eu queria que nessa hora nós clamássemos ao Senhor. Senhor, nos usa como instrumentos. A Bíblia fala que o ferro do machado que não é usado, ele embota, ele enferruja. Nós não queremos ser machado enferrujado. Nós não queremos ser espada sem fio. Nós não queremos ser instrumento desafinado. Nós queremos ser instrumentos usados por Deus na vontade dEle, segundo a graça dEle. Senhor, nessa hora, Deus, nós nos apresentamos a Ti, Senhor, buscando ser instrumentos, ó Pai, do Teu agir, Senhor, como esse samaritano, Pai. Senhor, esse samaritano que não mediu esforços, que investiu a si mesmo e os seus recursos, Senhor, no realizar do Teu amor, Pai, em nome de Jesus, queremos ser, Senhor, conforme a Tua vontade. Senhor, queremos ser Teus instrumentos usados, ousados. Senhor, instrumentos afiados, afinados. Senhor, em nome de Jesus. Pai, se há alguma arrogância, se há alguma capa de religiosidade, se há, Senhor, algo, Senhor, humano ou demoníaco que tenta bloquear, Senhor, o manifestar do Teu amor em nós, eu quero pedir, Pai, nessa noite, nos limpa, nos transforma, nos modifica, Senhor, nos molda segundo o Teu amor. Pai, queremos experimentar o Teu perdão. Pai, queremos manifestar o perdão àquele que nos tem ofendido. Senhor, queremos experimentar o Teu amor. Mas, Pai, queremos manifestar o Teu amor ao necessitado. Senhor, queremos, nessa hora, em nome de Jesus, repetir, Pai, o texto de Isaías 61, e que também Jesus anuncia em Lucas capítulo 4, declarando, Senhor, que o Teu Espírito está sobre nós e nos unge para pregar e anunciar aos quebrantados, aos carentes, aos sofridos, aos que estão cegos, aos que estão destruídos, anunciar o ano aceitável do Senhor. Deus nos usa, Pai. Nos faz Teus instrumentos, Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus, aleluias. E aí chegamos ao texto que lemos inicialmente, de um homem samaritano, no capítulo 17, que rompe todas as barreiras. Esse homem samaritano, e nós conhecemos bem a história dos 10 leprosos, os 10 são curados, um volta. Mas algo que muitas vezes a gente passa por cima sem perceber é que esse único que volta, esse único dos 10 que volta, ele não era judeu, ele era estrangeiro, ele era samaritano. Ele talvez não fosse nem merecedor. Por quê? Porque Jesus mesmo falou: vai, segue você e seus leprosos, segue o caminho e se apresenta ao sacerdote. Ora, como um samaritano ia apresentar ao sacerdote, se nem judeu ele era, se nem praticante daquela fé ele era, como ele ia se apresentar ao sacerdote? E Jesus falou: olha, vai e se apresenta ao sacerdote. E no meio do caminho aqueles 10 foram curados. Mas aquele samaritano, olhando o que foi curado, ele volta em direção a Jesus, dando glórias a Deus, reconhecendo que o que ele tinha recebido não tinha vindo da estrutura religiosa, não tinha vindo de se apresentar simplesmente a um sacerdote, ao homem, mas era algo dado por Deus. Temos que ser todos iguais, irmãos, a esse samaritano. Você está vendo que o nível do samaritano está melhorando, né, irmão? Começou com quem não gostava e negou Jesus. Depois foi alguém que foi usado como instrumento. E agora nós estamos num samaritano que se envolve plenamente a adorar o nome do Senhor Jesus. Alguém que corre aos pés de Jesus e se prostra, se lança aos pés de Jesus, clamando, buscando nele glorificar o nome de Deus, porque ele tinha recebido cura e transformação. E mais uma vez, querido, assim como esse samaritano e mais aqueles outros 9 que estavam com ele, todos nós, em algum momento, e talvez hoje, estejamos numa situação, ou já temos passado por uma situação como essa, uma situação de sofrimento, uma situação de dor, em que somente Deus pode agir. Somente Deus tinha a condição de transformar e de mudar a realidade daqueles homens. E foi assim que aconteceu. Mas somente um teve o coração quebrantado a se prostrar aos pés de Jesus e declarar o seu amor a ele. Querido, precisamos ser todos como esse samaritano. Esse samaritano que, ao alcançar misericórdia de Deus, ao alcançar o sustento dos céus, anuncia a própria glória do Senhor e volta aos pés de Jesus para devotar a ele louvor, adoração, para glorificar o nome dele. E eu te pergunto: você veio nessa noite aqui glorificar o nome do Senhor? Você veio nessa noite aqui reconhecer que você não é o samaritano do capítulo 9, que você já tem recebido instrução para ser instrumento de Deus como samaritano no capítulo 10, mas eu quero te perguntar: você quer ser nessa noite como samaritano do capítulo 17, como aquele samaritano que na sua trajetória experimenta do cuidado de Deus, do amor de Deus, imediatamente se lança aos pés dele em adoração? Se você veio nessa noite com o desejo de se apresentar ao Senhor, correr aos pés dele e anunciar que ele é bom, que ele é maravilhoso, eu gostaria que você se colocasse de pé, e eu gostaria que o grupo se chegasse, vamos entoar um cântico. Jesus, posso te dar por tudo que tu és. Você me libertou e me curou. Tu és bom em todo tempo, és bom. Teu amor é pra sempre. Em todo tempo és bom, justiça está em ti. Teu amor é pra sempre. Lindo Jesus, rei do meu coração, como eu amo os teus caminhos. Lindo Jesus, estrela da manhã, posso te dar por tudo que tu és. Você me libertou e me curou. Tu és bom, em todo tempo és bom. Justiça está. Teu amor é pra sempre. Tu és bom, em todo tempo és bom. Justiça está em ti. Teu amor é pra sempre. Como esse samaritano do capítulo 17, nós podemos reconhecer que Jesus é bom para conosco, que Jesus tem nos transformado, nos curado, nos restaurado, e a única resposta que temos que dar àquilo que Jesus faz é a mesma resposta que certamente Jesus esperava daqueles samaritanos do capítulo 9, reconhecimento de que Ele é bom, porque nós já nos lembramos automaticamente de outros personagens samaritanos, João capítulo 4, quando Jesus conversa com uma mulher samaritana à beira de um poço, e ela ali se entrega em reconhecimento que ela precisava de Deus, e ela é transformada. Ela é curada na sua alma, ela é restaurada, e alguns versículos após, muitos outros samaritanos vão até Jesus e creem e reconhecem e exaltam o nome de Deus. Aleluia! Jesus sempre espera isso dos seus samaritanos. Jesus sempre espera isso daqueles que estão se aproximando dele. E nessa noite é a nossa oportunidade de fazermos o percurso certo, de fazermos o percurso de reconhecer em Deus que Jesus é o nosso sustento, Jesus é que tem nos livrado e nos libertado. Se temos alcançado sustento, vitória, se temos alcançado em nossas vidas, é porque Deus tem agido em nós. Se ainda não temos alcançado, se ainda olhamos para nós e nos sentimos como leprosos, basta uma palavra do Mestre, basta uma palavra do nosso Senhor, que nós somos transformados. Aleluias. Santo é o nome do Senhor. Santo é o nome do Senhor. Eu quero que você nessa noite, se você, assim como esse samaritano que se projetou aos pés de Jesus, você tem o desejo de reconhecer que você tem sido resgatado pelo Mestre, que você tem sido curado, transformado, e que a sua transformação, ela vai produzir o derramamento do amor que o Senhor quer sobre aqueles que estão ao seu redor. Eu quero te convidar, vamos cantar esse louvor mais uma vez. E eu quero te convidar, erga as suas mãos, anuncia aos céus que você declara com o seu coração, com a sua voz. Não sei, Joyce, tem a letra, Joyce? Vê se acha aí pra gente, em nome de Jesus. Você declare do fundo do seu coração: o nosso Senhor é bom, Ele tem nos transformado, Ele tem nos resgatado, nos curado, e por isso nós somos instrumentos que falaremos e anunciaremos o amor dEle. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos cantar, vamos celebrar. Exalte ao Senhor, abra sua boca. Assim como esse samaritano correu até Jesus e em alta voz, o texto diz que em alta voz ele glorificava ao Senhor Deus, em alta voz ele exaltava o nome do Senhor, e ele se lançou aos pés de Jesus. Lance a sua adoração diante do Senhor, porque Ele é bom. Louvado seja o nome do Senhor. Lindo Jesus, Rei do meu coração, como eu amo os teus caminhos. Lindo Jesus, estrela da manhã, eu cantarei a ti o que posso te dar. Por tudo que tu és, você me libertou e me curou. Tu és bom e todo tempo és bom. Justiça está em ti, teu amor. Feche seus olhos. Pai, nessa hora, Senhor, nós reconhecemos, Deus, que o Teu amor é para sempre. Senhor, o Teu amor não se afasta, não se afasta das nossas vidas, Pai. Senhor, e assim como aquele samaritano que tinha a sua vida destruída, que tinha a sua vida ceifada pela doença, pela dor, Senhor, nós reconhecemos que temos sido curados, transformados pela Tua mão, pelo Teu poder. Senhor, em alta voz, nós declaramos nessa noite, declaramos que Te amamos, que dependemos de Ti e queremos manifestar o Teu amor aonde estivermos, Pai. Senhor, nós não somos fechados à Tua vontade, bloqueados como aqueles que se fecharam dentro de casa e não receberam a Jesus. Senhor, nós estamos clamando, entra em nossas vidas, Jesus. Nós estamos clamando, entra, Jesus, muda a nossa realidade, entra nas nossas coisas, entra no nosso emprego, entra no nosso estudo, entra na nossa vida, muda, Senhor, conforme a tua vontade, em nome de Jesus, Pai. Porque sabemos, Pai, que quando bebemos da água que Jesus nos dá, nunca mais nós temos sede. Porque sabemos, Senhor, sabemos que Tu és a nossa fonte de vida. Senhor, manifesta a Tua vontade. Manifesta, Senhor, o Teu querer, Pai. E nos faz, ó Pai, voltar em direção à Tua presença, Deus. Nos faz, Pai, retornar, Deus, em direção, ó Pai, à Tua vontade. Santo é o Teu nome, Jesus. Santo é o Teu nome. Nos alcança, Senhor, com a Tua misericórdia. Nos alcança, Senhor, com o Teu amor. Nós nos prostramos diante da Tua presença e reconhecemos o Teu governo sobre as nossas vidas, Pai. Vem e toma o Teu lugar, lugar de honra, lugar de governo sobre nós, Senhor, sobre a nossa vida, sobre a nossa casa, sobre a nossa igreja, Pai. Senhor, e agora nós declaramos mais uma vez o nosso amor a Ti. E, Senhor, celebramos o Teu nome, Pai. Que esse culto tenha sido, ó Pai, agradável, Senhor, a Ti. E, Pai, muito obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Muito obrigado, ó Pai, pelo Teu amor. Muito obrigado, Senhor, porque fomos levados, ó Pai, à Tua presença em louvores, em cânticos, em adoração ao Teu nome, Pai. Senhor, nós a Ti exaltamos. Pai, nessa hora eu clamo que o Teu Espírito Santo manifeste graça, amor sobre cada um dos Teus filhos, ó Pai. E que a Tua palavra venha a ecoar, venha a ser viva nos nossos corações nesses dias, ó Pai. Ah, Senhor, que toda resistência à Tua vontade realmente caia em nossas vidas. E nasça, ó Pai, um desejo de ser como Tu és. Ser como Tu és, Deus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, amém. Amém. Louve o Senhor com as suas palmas. Amém. Deus abençoe. Amém. Amém, querido.